Maravilhas daqui. Quadro Maravilhas daqui no Fronte Transamérica, hora de destacar atrativos da nossa cidade e da nossa região que vão muito além da maravilha da natureza, as Cataratas do Iguaçu, e da maravilha da engenharia, que é Itaipu Binacional. E no programa de hoje vamos falar do Templo Budista de Foz do Iguaçu, clima zen e música tibetana no fundo a partir de agora. Templo que é o segundo maior da América Latina e foi construído principalmente por budistas chineses aqui da fronteira, sendo inaugurado no Jardim Califórnia, região norte de Foz do Iguaçu, em 1996. De lá, além de paz e tranquilidade, é possível ter uma excelente vista panorâmica do Rio Paraná e também do perfil urbano de Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. Algumas das principais atrações do templo são as diferentes estátuas de Buda expostas ao redor do edifício principal, cada qual com seu significado específico. O acesso para conhecer o Templo Budista de Foz do Iguaçu é gratuito, com as visitas acontecendo de terça a domingo, das 9h30 da manhã até às 5 da tarde. Para quem vai de carro, basta pegar a Avenida Tancredo Neves e seguir as placas indicativas. Para quem vai de ônibus, pegue a linha 103, sentido Porto Belo, e peça ao cobrador para avisá-lo sobre o ponto mais perto da entrada. Música.